Ligou 1021, bom dia. Bom dia, 1021, contato radar, subou 400, saída da El Leda Bidev. 400 da El Leda Bidev, 021. São 3001, no Chame Centro Recife, em 1251, alterno 3325. 251, alterno 3325, está 360. 021, chame 7 Recife, 251, alterno 3325. Salvador, bom dia, Oxané 6251, autorização para Guarulhos. Bom dia, Oxané 6251, copia o 360 para Guarulhos. Afirmativo, tá pronto. Autorizado para Guarulhos, nível de voo 360 pela APA Zulu 16, corrijo, APA Zulu 14 até Gruf, após APA Zulu 16 até Belo Horizonte, após direto Trive, Upper Whisky 58 e Poços de Caldas. Decola da cabeceira 10 com curva à direita, inicialmente no perfil da subida da El, após direto para as posições Leda e Crate. O transponder é 5122, controle 198 com a T. Guarulhos 360, a decola da pista 10, curva à direita, Tael, Leda, Crack. E plano de voo é Apezulu 14, Grupo Apezulu 16, Belo Horizonte, Strive, Apezulu 58, Fosse. O Xané 6251 está na. E o nível 360, está na 12, vamos chamar em breve para pushback. Chame para o push, confirmando 5122 é o transponder, 198 é o controle. Chame para o push na remota. Chamarei para o push, confirmando 5122, 198, 6251. 6251, essa autorização com essa rota é válida apenas até a 0700, ok? Agora são 0624. Chame de modo a cumprir esse horário, então, por gentileza. Afirmativo, já estamos já na nossa outra. Vamos fazer sim. Obrigado. Ok, mas já está estabilizado, pois tem um médico a bordo. Tem um médico a bordo, só que o médico achou por bem a Antena Salvador que não se responsabilizava por mais uma hora de voo até aqui. Ok, ok. Vamos adiantar o máximo aí, pode descer em high speed, sem problema, o primeiro na aproximação. Informe estabilizado no localizador. Informarei, com 220. Dona remota 12, ou chané 62, com o sentido ativo, pronto para o pushback de acionamento. Autorizado, chame táxi. No 220, tem condição de interceptar os meios próprios? Afirma, senhor. Ok, está livre LS, sexo e informe estabilizado. Informe que a torre já está providenciando o seu apoio médico, ok? Eu agradeço, obrigado, senhor. Estabilizado, Gol 1220. Visão para a pista? Afirmo, senhor. Queixa-me torre 1-1-8, esse nome é uma boa noite. 18-6, obrigado, boa noite. 01, Galeão, 4 horas. Está livre o táxi, agilizando, contornando o pátio 1, após Índia e Alfa até o ponto de espera da 10, que nega Mi 14, chame para a decolagem. Fuxa 662 e 5 horas. Permanecendo na sua frequência, vai prosseguir via pátio, agilizando, contorna o pátio, ingressa na Índia, e a porta pronta para decolagem na ponte de espera da 10. Salvador, boa noite, Gol 1220, passando espera, baixar travado. Uno 220, boa noite, avistado, livre pouso na 10, o vento é 1-30 graus, 8 nós, QNH 1-0, 1-4. Livre pouso na 10, Uno 220. 3640. 749, bom dia, aguarde o instante, cópia 340 Guarulhos. No solo aos 39, ao livrar à direita, prossiga nas taxiways Alfa e Juliette para o portão 01. Alfa e Juliette para 01, 6749, copia? Copia, 6749. 6749, autorizado para Guarulhos, nível de voo 340, pela Upper Whisky 50. Decola da cabeceira 10, com curva à direita. Inicialmente na subida da El, após direto para as posições Leda e Bidev. O transponder é o 5131 e o controle em 119 decimal 80, contexto. Autorizado Guarulhos 340, Guiar para o esquecimento. Recorda pista 10, curva direita da El, Leda e Bidev. 5131 transponder, 198.2, Salvador, Web 6749. 6749, correto o cotejamento, chame pronto para o push e acionamento no 10. Chamará pronto no 10, 6749. Salvador, Rua 06251, aproximando os pontos de espera da 10, pronto. Coxa 6251, está autorizado alinhar e decolada 10, o vento é 130 graus, uma dezena de nós. Só confirmar o 220, portão 1? 01, afirmativo.